Identificando. Você sintoniza Rádio Terra Nativa, frequência M digital. Açaí, ZYJ 268, AM 1360 kHz. Na internet, acesse o site www.radioterranativa.com.br. No celular, é só baixar o aplicativo Rádio Terra Nativa na Google Play. Nas redes sociais, som e imagem ao vivo. É só curtir o perfil Rádio Terra Nativa. Terra Nativa. Pelo WhatsApp, mande áudio e mensagem para 991184890 ou 3132-0810. Rádio Terra Nativa, AM Digital, Açaí, 1360 kHz. Cornélio Procópio, AM 810. Emissoras do Grupo Vrena de Comunicação. Direção-geral, Edmar Santos. Rádio Terra Nativa AM, a gigante do norte do Paraná. Terra Nativa, a melhor. Com você, em primeiro lugar. Você ouviu? Você ouviu? Boletim Rural. Diariamente, com informações do agronegócio e agricultura. Boletim Rural. Gente, nós estamos indo embora, muito obrigado pela tua presença até aqui, obrigado por compartilhar, obrigado por se inscrever no YouTube, bom final de semana, um beijo no coração, se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui com o programa 60 Minutos, não saia daí, porque agora tem um programa Top Gospel, você não pode ficar de fora, é muito bom esse programa, não saia daí. A gente volta segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fique assim, fique agora com o Top Gospel. Marcelo, beijo do coração. Pastor Fábio, obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau. E neste domingo a bola rola em dose dupla para você na Terra Nativa no Campeonato Brasileiro. Às 16 horas tem Corinthians e Flamengo direto da Arena Itaquera. E também a abertura da jornada às 15h30. E logo na sequência, às 18h15, é a vez do Santos ir até Chapecó na Arena Índio Condá encarar a Chapecoense. Tem Chapecoense e Santos. É neste domingo, dose dupla. 4 da tarde, Timão e Flamengo. E às 18h15, Chape e Santos. É o Brasileirão na Terra Nativa, onde o futebol é mais gostoso. Oferecimento: Plano Funesplan, Unopar, Suco Nos Lio, Protorque, OZZ Saúde, uma empresa especializada na gestão de saúde, Transbacana, Viagem, Seguro Viagem de Transbacana e Banco Sicredi, equipe GVC Mídia, Terra Nativa, AM 1360 Açaí, 810 Cornélio Procópio e 1560 em Ribeirão do Pinhal, Rádios Unidas na emoção do esporte. Confira as ofertas no Rosnil Atacado: melão rei, R$4,95 kg, mamão papaya, R$1,99 a unidade, abacaxi pérola Havaí, R$4,99 a unidade, cabotiá, R$1,99 o quilo, tomate, R$3,89 o quilo, ovos repelo, bandeja com 20 unidades, R$8,99, laranja pera, R$1,50 o quilo, melão amarelo, R$2,49 o quilo. Batata doce, R$1,99 o quilo. Faça o seu pedido pelo telefone 3262-0602 ou pelo WhatsApp 998030294. Nos Lio Atacado.